462, controle 119, decimal 8. Realizador 12713. 793, complete final, ILS 78, 1895. 718-95, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 2782 com informação Bravo, passou o obduto. Azul 2782, boa noite, autorizado chegada Mari, descer e manter 050. Para o 050, quando pronto, consulte possibilidade de voadora. Fui direto do ITAP inicialmente. ITAP, muito obrigado. 7-1-2, para o Manaus, tem machado pegado. O 6908 está livre de descer para 2000, pós etapa complete a chegada a mais, fala no localizador, ajuste 614. 2000, como ele passou, você pode autorizado final, trem baixado de trabalho, 2713. Decimal 95, altímetro 104, então bom voo, boa noite, noite na 8. 7-8, então, muito tarde, 2 para 5, bom, muito boa noite, 8 na 8. Oficial 024. We are unable to comply with the altitude restriction at 15 nautical miles here in the Delta. Request if possible, add-on departure with the Jebi transition. The departure add-on is not possible due to the departure. Oi, Salvador, muito boa noite, boa noite, meia noite, pronto, ponte 010, sentido pra África, final. Central, disso, boa. Romney, uses 10, confere. And the departure at all is unable to departure from runway 10. In that case, do you have any other SID because we cannot comply the altitude 5 at position 15 DMB from the Salvador to arrive at flight level 110 or above? Just 1 minute, I will check with the control department. Good job. Okay, the approach control clears you to comply normal departure without the restrictions, okay? You can climb as your performance allow you. I copy it, Charles, it's the purpose, obrigado. O nome também é útil, o voo ali é uma transada autorizada. Caralho, mas é bom, vai ser oito. Sétimo 3, solo aos 4-4, nível direita. Alfa aqui, no vai para 3, posição prevista 5-1. Pode manter a escuta. 1-868, a completar alinhamento, livre de decolagem, vento 1, 3, 0 graus, 8 mais. Não, olha ali, decolagem, igual no 8. Decola os 47 controle, 19 sinal 8. 198, 1-8-8. Controle Salvador, boa noite, 1-8-8, sai da puca na sua escuta. Boa noite, 68, contato regalo de colagem, subir uma senha 230, sai da puca. 230, puca. Utilizado 6908 azul. O 6809 complete final e ele é se ativei e chame a torre 1895. 8895 para trabalho. Torre de Salvador, bom dia, boa noite, 6908 azul. 6908, avistado final, cheque trem de pulo, lanterna 40 graus, mais ou mais. Vai reportar com o seu bastante checado 6908 azul. Abaixado checado 6908 azul. Meio pouso, Leão Tu 140 graus, 8 mais azul. Clear, pouso, 6908 azul. Console 52, libera a direita na Fox, você da Fox na escuta de Alfa e reportando da Juliette para ingresso parte principal. Ok, Libra, segue Alfa, reportando da Juliette na sua escuta, 6908. Estabilizado, o 272. Voltarei estabilizado, 272. Via Índia, temperatura 18, decimal 95, altímetro 0.4, vou usar uma vez. Autorizado a chegada a Mari, decimal 100, 3.000 pés, altímetro 14. Mari, decimal 3.000 pés, 14, altímetro 14. Chuva está Juliette, portão 10, portão 10, 6908. Juliette, portão 10, 6908. 2545, Alfredo 2005, Golano 8, 6, 8. 2782, passador na complete final e Electric Station, atua em 1985. 8895 com a torre, traço, boa noite. Salvador, Portugal, 024, gate 118, push and start. Boa noite, o azul 2782, ILS da pista 10. 2782, fica na aproximação, guardando pista livre, altimetrando 0 no 4, reporte baixar de trabalho. Aguardando a liberação da pista, reportarei baixar de trabalho. Na margem 4014-2224. Você é voa direto e tato pro 2224? Pois é, de tato. Direto e tato, 2224. No solo 59, a direita prossegue na minha escuta Alfa, Kilo Pat 3, previsto é 03 Romeu Pat 3, atento ao balizador, boa noite. Alfa, Kilo Pat 3, Romeu 03, o, na sua escuta, o 2782. 062, desça para 2000, autorizado sinal, e exército que se rei, pistão no zero, fala no outro. 2000, para neutralizar o NFC, com 0 no 3. Fala agora ajuste na 0 no 3013. Padrão agora, obrigado. Falei 2224, desça para 3000, QNH na 0 no 3. 3000 na 0 no 3, 224. De voa, dona pro 24. E TAP, 224, TAP, intercept chegando a Mari. Teste, Leonel, olha só. Controle? Não restrito ao nível de voo 330. 330, voo na 090. Taxi 1-1, India and Alpha, loading point runway 10, contact tower 118.95, altitude 1013, over flight. Copy, apron, India, Alpha, contact tower 118.950, altitude 1013, over the altitude. Passa 180, chama o centro Recife, na frequência 2545, alterna 12800. Ana 258, boa noite, autorizado chegada a Mari, desse mantém 050. Mari 050, eu vou mais direto a Istambul, na 158. Fui direto e estátua. Vai, tá. Estabilizou o azul com a perna 2. complete final, e a FCA, Torre 1895. Zero 5, boa noite, 402. Correio 2224, desce para 2000, autorizado sinal, e a FCA, pistão no zero, encontro estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 2224. Travado, qual é o número 2? 062, canibre fuso, pistão no zero, vento 1, 2, 0 graus, com 0,8 nós. Se fogo no zero, qual é o número 2? Tower, muito boa noite, oficial, Rio 4, holding point on a 1-0. Alright, control Rio 4, maintain holding point. Then holding point. Passa a Duna, complete final, ILS, Torre 1895. Torre 1895, 2224, boa noite. Salvador, boa noite. Passando 2224, estabilizado em IDS visual 4. 2224, sem aproximação, guardando pista livre, última de padrão no 013. 2224. 062, solo 09, à direita, prossegue. Na minha escuta vial, Faquilo, FAT 3, prevista 02, Lima, do FAT 3, fica sem atualizador, boa noite. Faquilo, FAT 3, com qual é a posição? 02 Lima. 02 Lima, boa noite. Essa barba é a mesma coisa, só analisando o tempo de desvio à esquerda na prova, era muito bom. Só para o desvio, vou ir SAP, desça para 3000, ajuste 1013. Vou ir SAP, 3000, peça e 3, também é a mesma coisa. 23, baixa aí para lá. autorização dela? 4959, PLOS, confirma nível solicitado. 40. Via Golf 677 até Coral, após Coral prossegue direto Ilhéus, decolada 10, curva direita, subida Coral, aciona 0263, controle 1-1-9, decimal 8. 40 para Ilhéus, via Golf 677, Coral, depois direto Ilhéus, decolada 10, curva direita, 0263, decimal, controle 1-19-8. 9, parte 3, chame por um pushback. Amaral, Amaral, Amaral. Ficou a posição azul 4062 para 05 Romeu, a posição. Mantenha 3.000, ajuste 1.013. Alfa Juliette para o pátio principal na remota no 3, não sei escuta, 2.2.3.4. The wind is 120 degrees, with 09 knots, good for takeoff from 10. 10-4. Site final ILS, Torre 1-9-5. Torre 9-5. Cleared 119.8. Have a good fighting, good night, goodbye. 1-9-4, good night, thank you. A direita prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette, portão 05, boa noite. Alfa e Juliette, portão 05, nossa escuta para depois, boa noite. Alfa Pro 030 por interesse para evitar da maçã. Eu estou de desvio à esquerda. Estou de desvio, vou na proa de dono. Desça para 2000, estou de dono, estou autorizado a interceptar o localizador, forma estabilizada, livre da SFC. Madonna, livre da SFC, forma estabilizada, essa é 2009. Level 150, contact Recife Center, frequency 125.45, Level 126.85. que é o acionamento 43. Valeu, Vitor, 959, chame táxi. Parabéns, boa tarde. Índia Sierra, baixou e chegou no Brasil. Noite 172, serve de pouso, pistão no zero. Vento 130 graus, com 08 nós. O altímetro padrão no 013. Serve de pouso na pista 10, o 972. Passaredo 2228, com a informação diária, repetitivo, vitória da conquista, por gentileza. 228, vitória da conquista, 180 aprovado, direto Elefa, pós Opiló, Costa Palio, Mosca, Romeu, Opiló, pós direto conquista, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, Arbor, transição Elefa. Aciona 5465, controle 119.8. Autorizado 180, vitória da conquista, conforme nota do plano, decola da pista 10 com primeira curva direita, perfil agora Elefa após o plano. Pós direto, vitória da conquista. 5465 no transponder, controle de saída 198, passaredo 2222. Na remota, chame pronto, 2222. Amarelo. 3 horas e 20 de autonomia, já lhe passo o pé. Aos 31, à direita, prossegue na minha escuta Alfa, Kilo, Pátio 3. O Pátio 3 fica atento ao balizador, previsto é a 02 Lima do Pátio 3, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3, qual é a sua posição? 02 Lima. Entrar. 3499? 65. 3 horas e 20 de autonomia, alternando a nossa vida. Só para voltar. Médio Pátio 3, Pátio Principal, segunda direita via Índia Alfa, Pátio 0, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro padrão 1-0-1-3, 1-4-9-5-9, bom voo. Vai Pátio 3, Pátio Principal, Índia Alfa, direita, 5-8-9-5, 1-2 padrão ajuste, obrigado do Capitão Final. está livre, alinhar e decolar, dá 1-0. O vento 1-3-0 graus, 1-0-8 nós. Gente, alinha e decola, dá 1-0, o azul passa. Uma boa noite, até mais. Controle Salvador. Uma boa noite, azul 4959. 459, boa noite, contato rodando a decolagem, estima nível 140, saiu da coral. 140, saiu da coral, o 249, 59. Projeto 91, contato radar, autorizado chegada a bom, se descer e mantenha 4 mil pés, ajuste 1013.